Senta que lá vem a história. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Gariba, mais uma vez em mais um podcast maravilhoso, o... qual é o nome mesmo? Ô, cara burro! Amish's Curso 2000, que nome maravilhoso que o Godoka deu, olha só. Hoje, aqui presente mais uma vez, estou eu, com a historiadora, gente boa, legal e demais, Beatriz. Oi, gente! Ela fica muito vermelha, né, cara? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um podcast falando sobre marxismo e a gente está aqui com o ilustre sociólogo, o senhor Bonifácio. Olá, tudo bem? Hoje aqui é o Zangado. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre marxismo, que é um tema muito recorrente entre os sociólogos, né? A gente aprende isso na escola, mas também, como grande maioria das coisas, a gente aprende muito daquela forma... passada por cima, então a gente vai dar um apanhado do que é o marxismo pra vocês e vamos começar logo com essa merda. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Primeiro, acredito eu que é muito importante. É foda, cara. Quando você começa a falar, a Bia ela fica olhando pra tua cara e ficando risada. Você que fica olhando pra minha cara com uma cara engraçada e você quer que eu não dou risada? Desculpa se eu sou feio, tá? Mas enfim, é muito importante a gente explicar, né? Quem foi Marx e em qual momento que ele tava vivendo. É quem gostaria, porque eu sou um cara leigo meio nesse assunto, então eu vou ficar bem quieto nesse podcast. Então agradeçam. Então, o momento... para dar uma introdução, o momento que situava Marx era em pleno desenvolvimento industrial em todo o mundo, principalmente na Inglaterra, e você tinha uma grande quantidade de surgimento do proletariado, da classe social proletariado, uma pequena população era burgueses, e uma grande quantidade era proletariado, estavam vendo as coisas de trabalho, estavam indo para as indústrias trabalhar. Isso... mas tem uma coisa, alguém aqui pesquisou quando é que esse filho da puta nasceu? Então, gente, o Marx, ele nasceu em 1730, né? Caraca, e quando é que ele começou a produzir o seu material? A partir de 1820. No começo na década do século de 19, 20 né? Do século 19. Isso mesmo. Aí também eu acho importante falar que ele é alemão. Alemão? Ele é alemão e tudo mais. Como? É Schukrutz. Então, gente, ele é considerado um filósofo e sociólogo alemão. Tudo mais, ele viveu uma condição familiar, vamos dizer assim, que precária. E ele contou muito com a ajuda de seu amigo... E parceiro... Não parceiro sexual. Intelectual, né? Como você sabe que não era parceiro sexual? Na verdade, eu não sei. se bem que o Engels, ele bancava o Marx, né? O Engels era um industrial e usava... O pai do Engels era. Ele era dono de uma fábrica de botões, né? O Engels era herdeiro, ele herdou. Então, Engels era um playboy. Era um playboy e pegador. Ele tinha mulher. Eu não sei, tô zoando. Eu não sei se ele pegava mulher, mas enfim. Tô uma feminista aqui pra me pegar. Exatamente. Por que pegar? Por que a mulher não pega? Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Esse é outro... É, um podcast feminismo, a gente tá fudido. Mas o Engels, ele financiava o Marx. Ele chegou também a trabalhar, ele chegou a trabalhar como jornalista, mas boa parte da sua vida ele ficou dedicando aos estudos, e o Engels estava financiando ele e a família do Marx. Apesar de não, lógico, o Marx não ganha na riqueza, isso, assim, a gente tem que entender que naquela época a indústria, o Engels assim, não tinha... já que o Engels estava financiando Marx e bancando a família dele, sustentando a família dele, não significa que o Marx vivia no luxo. Quer dizer, era meio difícil, até pro Engels, não tinha assim muito dinheiro. Sim, ele, até, entendeu? Ele era comparado, tipo, rico, comparando com o resto da sociedade alemã, que não era a maravilha. É, hoje as indústrias não é que nem hoje, né? Multinacionais, sim, entendeu? No período, no caso do século XIX, quando a gente fala em indústria, a gente fala bem numa questão de, vai, de uma pessoa que tinha o conhecimento de como se produzia, por exemplo, vamos pegar o caso da Inglaterra, da lã, e que trabalhava para um artesão. E esse artesão, ele começava a ter uma linhagem de uma produção bem maior do que se ele produzisse sozinho e vendesse nos burgos, e isso virou um boom e acabou se tornando o princípio de uma indústria. Então, já com o surgimento da indústria, a industrialização na Europa, voltando a falar do proletariado, eu quero saber, essa exploração, se fosse ver no século XIX, na Inglaterra, a pobreza era degenerada. Os operários viviam na extrema miséria, e com isso, certos intelectuais começaram a ter pensamentos que vai dar que são comunismo, ideias comunistas, de socialização da riqueza. Antes do Marx, assim, não foi o Marx que iniciou a ideia comunista. Teve outros pensadores antes, como Saint-Simon, o Proudhon, então, e outros pensadores. Começaram a ter pensamentos de igualdade, de coletivização da riqueza. Só que esses pensadores, eles não eram, podemos assim dizer, científicos. Eles eram muito mais ideológico, idealista, né? Como no caso do Proudhon, ele propunha coletivizar o capital, ainda tinha essa ideia de mercado, e com coisas assim que é difícil, assim, no real, não é aplicável. Até que o Marx escreveu uma crítica pro Proudhon, que chama Miséria da Filosofia, uma crítica também esse método do Proudhon, esse comunismo do Proudhon, que é idealista. Então o Marx e o Engels vão iniciar o comunismo científico. O que é comunismo científico? Eles vão analisar a realidade como ela é e vão buscar dali, entendendo essa realidade, eles vão ver que é possível o comunismo. Mas precisa ter mais com uma base científica e tudo mais. É, porque eles observam o meio e criam, né? Os outros idealistas, eles não tinham essa prática, eles não tinham esse método. Não tinha esse método. Porque assim, não é que o Marx, não foi o que o Marx sensibilizou com a classe operária e virou comunista. Primeiro, ele começou a analisar a realidade e isso foi levando ele a se tornar comunista. Sim. Entendeu? Então até o método de análise do Marx é o materialismo histórico. E o que, que é? É o concreto pensado. Você olha para a realidade e a partir da realidade você tenta interpretar o que ela é. É como se você visse, agora, né, falando um pouco como que é a palavra? Historicidade da questão do materialismo histórico, como a gente pode perceber quando você vê todas esses problemas sociais sendo protagonizados por pessoas. E isso aí, a partir disso, a gente vê bem essa questão de todos esses aspectos levando à luta de classes. Exatamente. Na análise dele vai ver que é possível o comunismo, ele vai descobrir a questão da luta de classes, até. Porque assim, o Marx ele vai falar que a história da humanidade, até esse é o início do Manifesto Comunista, ele vai dizer que a história da humanidade até os dias de hoje, e até para alguns vão falar que hoje não tem mais isso, mas isso é outro assunto, que a história da humanidade até os dias de hoje é a história de luta de classes. Então sempre houve luta de classes. Antes do capitalismo já havia luta de classes. Sim. É que ele vai dar alguns exemplos entre o servo e a realeza, ele vai dando, né, vai mostrando que sempre houve oprimidos e opressores. E na sociedade capitalista, que é diferente da sociedade feudal, que era os servos, você vai ter o surgimento dos assalariados, que são os operários proletariados. Sim, para dar uma explicada assim por cima, os servos, eles não recebiam salário, eles viviam numa terra, grande parte dessa terra em que eles viviam, eles colhiam, criavam animais e davam isso para o senhor, né, no caso o nobre, e eles pegavam uma pequena parcela daquilo tudo e ficavam para si mesmo para poder sobreviver. Sim, mas tinha também a questão da corveia, que era um dia que eles iam só para produzir para o senhor feudal. Ah, sim, mas não vamos tentar entrar muito nesse assunto, porque senão ele vai Sim. Só explicando assim, porque a grande diferença entre o feudalismo pro capitalismo, né? É você que. Você é mal educado, Gariba. Não, eu só tô querendo podar. Sentindo um clima meio tenso aqui, briga de historiador. Não, gente, zoeira, vamos lá, bora lá. Então, a grande diferença é que enquanto o servo ele trabalha na terra, colhe a partir daquela terra e dá para o nobre, no capitalismo não. No capitalismo ele sai de sua casa, vai para a indústria ou vai para algum outro tipo de meio de produção e vende a sua força de trabalho, né? Que é uma forma diferente, porque ele não cria aquilo que ele produz totalmente, ele cria apenas uma parcela, ele vende seu corpo para se transformar em um dos mecanismos da máquina. Vende, né? O corpo? Não é que ele vende o corpo, ele vende a força de trabalho dele, mas calma lá. Porque assim, o assalariado, a diferença do servo, o servo está preso à terra, está preso. Sim, tem muitas coisas. Uma coisa, como é que se fala, que o assalariado ele é livre como um passarinho no capitalismo. Porque assim, você vende a sua força de trabalho de maneira voluntária. Lógico, tem. Como é que. Para ter as condições do real, ele precisa vender a força de trabalho, ele precisa comer. Só que ele escolhe quem vai explorar ele. Essa é a diferença. O servo não tinha essa escolha. Você é explorado por um só, mas você escolhe, então. Quem vai me foder hoje? Você escolhe quem vai me foder. Quem vai botar no brioco? Você escolhe o. Então ele coloca ele livre como um passarinho. É uma ilha que está sendo irônica e tudo mais. E já com essa. Então assim, vai surgir duas classes sociais. Que é os burgueses e o proletariado. O proletariado são aqueles que vendem a força de trabalho deles, a capacidade de trabalho. Não é que eles se vendem. Não é que eles se vende o seu corpo. Isso seria mais pro escravismo. Sim. O escravo, ele é uma mercadoria. Sim, ele é a ferramenta. Já o assalariado, ele vende a sua capacidade de trabalho, porque ele pode vender para aquele e para aquele. Ele tem essa diferença. E o que compra a força de trabalho, a capacidade de trabalho dele, que é o burguês. Que se apropria da sua capacidade de poder gerar riquezas. Enfim, com isso vai surgir a luta de classe. Como eu disse, todos os comunistas, os socialistas no geral, eles vão começar a perceber que essa classe burguesa é uma classe parasitária. Eles não produzem riqueza. Quem produz a riqueza é o proletariado. Sim. O proletariado produz riqueza, só que não se apropria dessa riqueza. E nem percebem que, assim, não tem essa a noção de que eles que criam as coisas. Sim, que no caso dos burgueses, eles são o que nós chamamos de donos do meio de produção. Então, sim, são donos das fábricas, são donos de qualquer tipo meio onde você produz alguma coisa de riqueza, né? Isso, eles são donos do capital. Isso é justamente isso. O capital são as máquinas, ferramentas, os prédios. São valores que se valorizam, quer dizer, são coisas que geram mais riqueza. Sim. Então, assim, então esses comunistas, essa turma da esquerda, começa a perceber que já que está havendo uma exploração, e a partir daí começa a surgir a luta de classe, porque existe um antagonismo, né? Como o proletariado leva a vida e como o burguês leva a vida. É muito diferente as relações, né? O proletariado vive na miséria e a burguesia no bem bom. Sim. Né? E a partir daí vai começar a surgir movimentos operários, greves, e o Marx vai estar vendo tudo isso. Ele e o Engels vão começar a produzir até o Manifesto Comunista, que na verdade chamou o Manifesto do Partido Comunista. De 1848. Que é um marco na história da luta das operárias. Mas também vale a pena lembrar que Marx, um termo que a gente usa muito em história, é que ele é um homem do seu tempo, né? Então, tipo, tudo que ele criou, ele cria a partir do que ele tá vendo. O que que ele tá vendo? Ele tá vendo o momento da Alemanha. Mas específico da Inglaterra. Mas a Alemanha, ela tá atrasada. Os escritos deles é com base na Inglaterra. Sim. Por isso que é complicado assim. Você querer, tipo, analisar da mesma forma que o Marx analisa a Inglaterra, você querer analisar como é o mundo hoje em dia, né? Porque existem muitas outras coisas e tal. Eu já acho que, assim, realmente tem questões em que a gente pode falar que Marx era um homem de seu tempo, sim. Entendeu? Só que a gente também tem que ter na nossa consciência de que o tempo em que ele viveu tem resquícios totalmente puros no nosso tempo. Assim, tudo então, prevalece. Então, o que acontece? Essa questão da, vamos supor, da luta de classes, da mais-valia, da estrutura, de como é constituída uma empresa que é pertencente a um dono de um meio de produção, por exemplo, e o modo que esse dono de meio de produção vai explorar pessoas, entendeu? Que muitas vezes precisa vender a sua força de trabalho para sobrevivência. Isso ainda existe. Mas valia, existe. Assim, entendeu? Muitas coisas aconteceram. Porque o Marx ele não viu o mercado financeiro se estabelecer. Ele, né, ele tá na fase mais industrial. Mas certos conceitos, lógico que hoje na sociologia existe um questionamento. Isso aí já depende da quantidade da pessoa, né? Sem querer ser dogmático, isso aí já cabe cada um. Mas para os marxistas de hoje, análise, você conhece que houve. Para mudanças, as vias de hoje? Para, né? As vias, houve sim muitas mudanças. Hoje o nível de desenvolvimento do capitalismo é muito maior daquela época. Mas assim, os marxistas ainda mantêm a ideia de luta de classes, mantêm a ideia da mais-valia, que a gente vai falar. Mais pra frente. Mas voltando a essa coisa da luta de classes. Por exemplo, pra mostrar essa coisa da opressão, também é política. Quer dizer, o Estado, até os dias de hoje, ele é uma expressão da burguesia. O Estado é um sistema capitalista, é um Estado da burguesia. O Estado, para os marxistas, é uma parte de dominação de classes. Aí eu já não concordo. Opa! Porque o que acontece? Quando a gente fala numa constituição de um Estado e na origem do Estado, a gente fala de um Estado que ele ainda não é burguês. Porque o que acontece? O Estado, como que ele foi constituído? Tava tendo toda a crise de... Por que que você tá rindo? Não, pô, eu vou argumentar. Calma. Você acha que fala assim de graça? Vou quebrar o pau aqui. Pô, não, gente, não, só concluindo. O que acontece? Como nasce o Estado? Isso de um modo da Europa geral, vai bem generalizando mesmo. O Estado tá tendo a crise do sistema feudal, por quê? Porque os estados sociais que faziam parte de um sistema feudal estavam indo contra o modo de produção feudal. Então, isso. A partir do momento em que esse pessoal está indo contra o modo de produção feudal, há uma crise. E as crises, elas acontecem por quê? Por aspectos que são existentes no sistema, que são contra o próprio sistema. Sim, sim. Tal. Então, o que os senhores feudais pensaram? Entendeu? Tinha tudo bem, o sistema de cavalaria, linhagem com outros reinos. Então, como que isso acontecia? Houve o reflorescimento do direito romano nessa época. Os reis começaram a centralizar o poder. No que centralizaram o poder, o que, que eles pensaram? Pô, pros caras que eram, por exemplo, vassalos, tinham um contato com outros reinos, eu faço o quê? Eu uso da diplomacia. Então, eu entrego diversos títulos. No que eu entrego diversos títulos, que no caso da Alemanha, no período, a gente fala... O que foi? Vocês têm mais 5 minutos pra discussão. No caso da Alemanha, no período... Os diplomatas e o rei não entravam em acordo de jeito nenhum, por isso que esse poder ele ficava extremamente frágil, no caso da Alemanha e tudo mais. Até tem um livro, de um capítulo, na verdade, de um cara chamado José Graham, que se chama O Iluminismo, que até ele toca nessa questão também do Estado, e fala um pouquinho da situação da Alemanha no período. Bom, é isso, caso. Então, sua vez, Matheus. Você tem 3 minutos. O que eu disse? No sistema capitalista, todo Estado é burguês. Porque assim, o sistema econômico, isso foi pensamento de Marx. O sistema econômico determina o Estado. Por exemplo, na época do feudal, o Estado, a expressão do Estado, era do caráter feudal. Você fala, era um caráter feudal. Você não tinha um Estado burguês no feudalismo. Até que isso falava com a Revolução Russa, teve toda uma transformação. O Estado é uma ferramenta que a classe dominante usa para oprimir. Então, assim, no capitalismo, na sociedade capitalista assumida, não estou dizendo feudal, estou dizendo capitalista, o Estado ele é burguês, porque é um sistema econômico. O sistema econômico, o sistema capitalista econômico que vai determinar o formato do Estado. E você falou, tá certo, no período feudal. Agora, quando a gente entrou no término do período do feudal e no início do, da Idade Moderna. Da Idade Moderna. Mas quando a Revolução Industrial, a ascensão da burguesia, o Estado ele vai se transformar. Porque... Sim, porque as novas classes burguesas começam a competir exatamente com o Estado. E por isso que no capitalismo todo Estado é burguês. Tá, mas se há uma competição entre uma classe burguesa com o Estado não é burguês. Mas não há competição. Tá bom. Não, ó, gente, não, vamos ter. Mano, eu conheço esses meus amigos, a gente vai ficar o dia inteiro conversando sobre essa porra. Então vamos continuar explicando o que é marxismo pros filha da puta que estão ouvindo e querem aprender. Não, mas valeu, a discussão. É bom que vocês começam a reparar como é um podcast diferente, onde todo mundo conversa. Ah, mas é isso mesmo que você está falando, eu concordo com o senhor, meu cara, dá um tapinha na calça. Não! Aqui é porrada, filha da puta. Voltando à questão do Estado. Continuando. Então, para o marxismo, enfim, como eu disse, o Estado, para o marxista, é um mecanismo da burguesia, ou da classe dominante. Mas enfim. Que é uma das visões. Isso é complicado de explicar. Essas coisas. Isso. Eu sempre tenho uma visão e vocês viram que aqui temos visões diferentes. Continue. Então, agora voltando à questão do meio de produção, da vida fabril e trabalhadora. Marx, ele vai descobrir, não é que ele vai inventar e criar, ele vai descobrir que existe uma coisa chamada mais-valia, que na verdade no certo seria mais-valor. Mais-valia porque do alemão foi traduzido para italiano e ficou mais-valia, mas ali é italiano. Italiano é mais-valia. Então no nosso caso seria mais-valor. Mas o termo aí que se espalhou é mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é o tempo de trabalho não pago ao trabalhador para o capitalista. Por exemplo, o trabalhador, ele produz uma quantidade X de mercadoria, de produtos. Vamos supor, ele produz 100 bonés, e esses bonés, ele produz, 1000 bonés. Esses bonés vão ser vendidos por X preço. Vai dar um montão de grana. Só que o capitalista, ele só vai pagar uma pequena parte. Vai pagar, tipo, 100 reais, quer dizer, o cara mandou 1000 bonés pro mercado, que vai custar 1000 reais, e o trabalhador, o operário, vai receber só 100 reais... É 10%, né? Tem um montão de dinheiro aí, tá, que o capitalista, ele se utiliza. Aí que é o lucro, né? Uhum. E esse monte de dinheiro vai ser para o capitalista expandir o seu negócio, e também é onde o capitalista propõe o seu lazer, seu casarão. O casarão, a casa dele, o carro dele é trabalho do operário. Quer dizer, ele não produziu aquilo. Ele, já que legalmente, aí entra a questão do Estado novamente, o Estado garante que ele tenha propriedade privada, e que, já que ele comprou, esquecendo de dizer que ele comprou com o dinheiro do trabalhador, do operário, sim, é dele, então ele tem o direito de explorar. Porque é complicado, porque ao mesmo tempo que ele se torna dono do meio de produção, ele acaba acumulando mais riqueza, porque é ele que determina, né? Sim. O valor, o salário, e aí, assim. Nesse caso, você vê como o Estado, ele é funcional por uma questão de você controlar a classe oprimida a servir a classe opressora. E isso tudo a partir da necessidade. E aí a gente entra no aspecto do que é a estrutura e a superestrutura capitalista. Então, como que funciona isso? Existe a estrutura, que é o sistema capitalista, no caso, né? E a superestrutura, o que que é? Ela é composta por vários aspectos que sustentam o capitalismo. Então, nisso, o que que a gente faz? A gente encontra a escola, a gente encontra a política, a economia, a religião, a mídia e a própria justiça, que a gente percebe hoje na nossa realidade que a justiça, ela serve como um escudo para a proteção do Estado e para a proteção só da classe dominante. Bia, mas você está falando sobre a estrutura e superestrutura a partir da visão da nossa estrutura atual, contemporânea, né? Não da, sim, na isso. Não da época. Ah, então, só para deixar isso claro. Sim, para os marxistas, ainda isso, esse conceito ainda tem. Sim. Isso não foi ultrapassado. Sim. Mas assim, a questão da mais-valia. Como ela disse, voltando à questão, existem dois tipos de mais-valia. Vai ter a mais-valia que é a absoluta, né, e a constante. Então, a absoluta, ela vai... O que que ela é? Ela vai ter, é o tempo que o trabalhador vai ser colocado, a rotina de trabalho dele, a jornada de trabalho. Então, essa e as regras que é imposto a ele. Por exemplo, ele trabalha 8 horas de segunda a sexta, tem uma hora de almoço, e nessas 8 horas que ele trabalha, ele está produzindo riqueza. Então, ele está garantindo mais-valia, ele está criando mais-valia, ele está criando coisas. E tem a relativa, que está mais ligado às máquinas, ao capital. Isso aqui, vamos supor, uma máquina mais antiguinha, ele produzia 50 lápis. Aí o cara, com uma máquina mais moderna, ele vai produzir agora 200 lápis. E lembrando que o salário dele vai se manter o mesmo. Quer dizer, aumentou a riqueza, aumentou a exploração e o trabalhador vai receber a mesma coisa. E que outra coisa que o Marx fala é que o homem passa a ser apenas um apêndice da máquina. Você não controla a máquina acaba controlando você. Até aquele filme do Chaplin, o Tempos Modernos, que logo no começo mostra vários porcos passando. Então você vê assim, como o trabalhador, ele é tratado, entendeu? Na miséria, mas ao mesmo tempo os porcos lá todos enfileirados. Por que essa fila? Entendeu? Porque é uma produção. E a gente vê isso desde a escola. Ou seja, todo mundo enfileiradinho, a professora sempre no palquinho, ou seja, o bando de gente estudando e a professora lá como se fosse a soberana no palquinho. Aí você tem os sinais de entrada, saída, justamente para já te preparar para o mercado de trabalho. E até outra coisa que o Marx fala, que é o pensamento dominante, o pensamento da classe dominante. Você vê, você tem uma coisa muito interessante que tem proletariado que o cara defende a exploração, ele defende a ideia de ter patrão. Porque o Marx defende, já que ele é comunista, defende a autogestão. O que é autogestão? São os trabalhadores autocontrolar e regular o meio de produção. Sim. Você não tem um patrão. Os trabalhadores, eles vão controlar a forma de produção, vão produzir, isso cabe a eles. Já que essa coisa da ideia do pensamento dominante que a burguesia tem sobre nós, que aí entra a questão da mídia, da escola, essa coisa, né? Porque hoje um cara do ensino elitizado, o filho do burguês, ele tá estudando pra ser patrão. Ele não tá estudando pra ser pião. Isso se aplica até hoje. E a gente, e quem? Nós, no caso, que é proletariado, estuda pra entrar no mercado de trabalho e servir esse cara, ser assalariado desse cara. Entendeu? Então você tem todo um pensamento dominante que tem até hoje, que o cara defende isso, ele defende a ideia de ter, porque ele não consegue imaginar, infelizmente, essa possibilidade. E você aí entra também na questão do Estado não aplicar verba para educação, principalmente pública, porque se der educação para várias pessoas que são exploradas, elas vão ter consciência da exploração e vão ir contra o Estado. Aí seria um tiro no pé. É, tem que levar em consideração também que o modelo de escola que nós temos hoje no Brasil e também em muitos lugares, ele é o mesmo modelo utilizado, se não me engano, no século XIX. Não teve mudança. Tipo, atrasado. A sociedade mudou, tem globalização, tem mais tecnologia, mas a forma em como a gente aplica as coisas são as mesmas. Não há uma mudança metodológica, nada. Aí, por aí você percebe que, apesar do Marx ser um homem do seu tempo, a teoria dele pode ser aplicada. Pode, mas tem que aplicar com cuidado, na minha opinião. Não, tem que aplicar, claro, né? Sim. A mesma coisa. A sua opinião. A minha opinião. Entendo. O motivo dos marxistas ser essa coisa, né, do dogmatismo, que muitos marxistas são dogmáticos, e tem, de fato. Por que ter esse preconceito, ou essa ideia, ou esse acontecimento? Porque já que os marxistas, eles vão nessa coisa do real, de buscar o fato, e eles acabam dizendo o que é para o que é, muitos acham que não é assim. Você pode dizer o que é, porque assim, as coisas não têm significado, você dá o significado. Que tem no marxismo, já que é material, tem várias correntes na sociologia, o materialismo histórico do Marx é só mais uma corrente. As outras correntes, como Max Weber, Durkheim, e assim vai, vamos dizer que a realidade é difusa, você pode ter várias interpretações, por isso tem esse combate com o marxismo. Essas correntes foram criadas justamente para bater o marxismo nessa ideia de explicar o fato pelo fato. Muitos vão falar que não existe fato. Não existe fato. Porque são apenas conceitos. Que é uma discussão longa, isso aí dá assunto para mais de meta. Mas essa questão do pensamento dominante é justamente isso. pensamento dominante ele não serve, ele tá em qualquer lugar. Tá nas escolas, tá na televisão, tudo que a gente reproduz a vida, a gente sustenta o capital, né? E isso também tem a questão da alienação, tem a questão de a gente produzir coisas e não reconhecer como criadores. Que nem você tem aqui na Fundação Santo André, pode falar lugares? Pode, você, gente. Se você é processado... Não, aqui na Fundação Santo André. Foram as pessoas, foram os periféricos que construíram a Fundação Santo André. Só que aqui na Fundação você não tem eles aqui. Quer dizer, eles construíram uma universidade. Sim. E eles não têm acesso à universidade. É feita, essa universidade foi feita pra quem tem dinheiro, poder aquisitivo. Ao mesmo tempo que quem construiu os grandes hospitais aí, tipo, que exato, presidentes e donos de empresas, eles são medicados e são internados, são também... O nordestino, exato, o negro, a pessoa pobre que não tem condição, que trabalha como pedreira. E... Fora assim, que quem faz gerar todas as atividades desse local é a classe dominada. Assim, entendeu? Sim. E aí depois você se pega assim, pô, a classe dominada não tem acesso, mas também a estudo ou a saúde, entendeu? Mas ela tem acesso às vagas de trabalho, entendeu? Pra sustentar tudo isso. Então você vê os periféricos que estão aqui em volta, Tamarutaca, Sacadura, por exemplo. Aqui na Fundação não tem acesso à educação, entendeu? Mas aí você vai ver a companhia de limpeza e você vai ver que todos esses periféricos estão lá. Não estou aqui dentro como estudante. Não, né? Estão aqui como estudantes, mas estão aqui como trabalhadores. Sempre. Que também é muito interessante que, agora uma coisa, uma outra crítica ao que é marxista ortodoxo, a gente tem assim na Europa um grande desenvolvimento. Que, por isso que tem até esse questionamento do marxismo por causa de lá. Porque você tem lá na França um estado de bem-estar. Sim. Estado de bem-estar, um estado que cuida da população. É, vale frisar também que, tipo, não é um mérito próprio deles também. É uma coisa que teve muita exploração. É, tem isso muita que eu coisa, sim, América tem... Latina, que o diga. África também. Porque, assim, a gente aqui é a massa... A América Latina produz muito mais que a França. A França fica mais... É porque o senso comum, ele sempre foi assim. Então, tipo, nossa, a Europa é poderosa, não sei o quê. Você tem que levar em consideração que a Europa explorou muitos outros lugares pra conseguir chegar onde está, né? Então, essa é uma das críticas mais falou que, mas a Europa é desenvolvida, quer dizer, você lá ao nível de. Lá não tem muitos operários, a classe operária, existe lá, existe na França a classe operária, tem esses questionamentos lá, por causa do desenvolvimento do capitalismo. Mas eu acho que existe exploração. Às vezes a gente associa, não pode associar a exploração apenas com o trabalho físico, também existe a exploração do trabalho mental. Sim. Hoje, o marxista vai dizer que hoje o trabalho está mais precarizado. Mesmo ele não está sujo de graxa. Ele não está sujo de graxa, mas mentalmente ele está exausto. Porque ele exerce mais funções intelectuais. Sim, aí entra a questão da subjetivação e da objetivação. Tudo vem mais. Um o que, que é a subjetivação? Vamos explicar assim, primeiro conceitual, depois a gente dá um exemplo para entender mais ou menos como funciona isso. A subjetivação é quando você cria um meio na sua mente para atender um determinado tipo de necessidade. E a objetivação é quando você faz esse meio. É a prática desse meio que foi pensado. Então a subjetivação ela não existe separada da objetivação. Ambas andam juntos, entendeu? Criam laços, tal. E aí, tudo parte isso de uma questão do quê? Da sobrevivência. Então, vamos dar um exemplo aí pra gente entender melhor isso. Vamos supor que você esteja com sede e fome, tal. E você precisa se alimentar e beber algo. E você encontra um coco. E o meio que você tem pra isso... Depois vocês viram do xilique que eu dei no outro podcast, da explicação do coco, né? Porque... Bendito coco. É isso, durante 3 anos, gente. Eu estudo com ela 3 anos, é sempre o mesmo exemplo que ela não chega. É assim, ela é dogmática, ela não muda, ortodoxa. Não sou uma marxista dogmática, ortodoxa, mas... Ortotóxica. Pode continuar, Bia, pode continuar. Entendeu? Mas eu... Eu acho assim, não me posiciono como marxista, já me posicionei e tudo mais, até porque hoje, refletindo sobre isso, eu descobri que o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Entendeu? Eu tem sou outras... marxista, viu? Sou chato. Entendeu? Tem outras questões e tudo mais. É, mas aí isso é algo à parte. Vamos voltar lá para o nosso exemplo de subjetivação e objetivação, que no caso é do corpo. Então você tem uma necessidade e tal, de que é a sede, a sua fome, você encontra o coco e você pensa, poxa vida, se eu ficar aqui jogando coco no chão, até ele quebrar vai demorar demais. Então você pensa na sua cabeça, poxa vida, eu preciso criar um meio para quebrar esse coco. Então você pensa na sua cabeça, poxa vida, é pedra mais pedaço de pau e uma cordinha, se eu amarrar os dois, fica machadinho, então você quebra o seu coco. Só que você percebe que tem mais pessoas com a mesma necessidade que você, que no caso é a fome e a sede, e que então o que você faz? Elas precisam quebrar cocos. Então você fala assim, ó, posso emprestar meu martelinho pra vocês, entendeu? Só que é o seguinte, em troca vocês vão ter que quebrar coco pra mim. Então, sabe, é mais ou menos isso que acontece no sistema em que a gente tá inserido. Então, entendeu? E isso a gente percebe que é um ciclo, é uma roda, é uma cobra comendo o próprio rabo. E aí... Assim, não falando o que cada um tem que fazer na sua vida, entendeu? Mas aí a gente já entra uma questão, até aí. Até quando isso é bom pra gente? E até quando isso é uma vida realmente digna? Sim. Entendeu? Você tem que se matar, entendeu? É, e ser submisso a uma pessoa que alimenta não só a questão da sua sobrevivência também, mas ligada com a ganância, ligada com a questão da mais-valia, da acumulação de capital e tudo mais, enquanto você está se matando, ganhando uma miséria, o quê? 2, 3 cocos, ou uma cesta básica no final do mês, ou um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo. E esse foi, pessoal, o desabafo de Beatriz Anaroli. Palmas, muita palmas pra ela. Aê, parabéns! Mas fazer um pedido de desculpas. No começo eu falei, sem querer, que a industrialização no mundo inteiro... Não, era na Europa, na época do Marx. Era na Europa. Acabei falando no mundo inteiro. Teve impacto mundial, mas estava na Inglaterra. Sim, a industrialização chegou aqui no começo do século XX. Isso. Foi, demorou um pouquinho. E outra coisa, a gente tem que entender também muitos argumentos que usam. Ah, que é propriedade, é direito, que é propriedade privada. Tem um capítulo do Marx, que até aqui é uma indicação, deveria ser depois, vou falar agora rapidinho, que é a acumulação primitiva do capital. Que vai mostrar como que houve essa... Como que surgiu a propriedade, como os burgueses conseguiram acumular tanta propriedade. Ele mostra como que foi expropriando terras, quer dizer, moravam camponeses, eles chegavam, utilizando o Estado para tomar essas terras, eles compravam, assim, e viam camponeses lá. O burguês comprava a terra, com empréstimo do banco, comprava a terra, expulsava os camponeses e fazia indústria. Termina que já... E, bom, acho que me atrapalhou, parabéns. De nada. E bom, aí teve um problema na outra. Esses camponeses teve que ir para as grandes cidades, eles são força de trabalho de maneira barata, porque é grande precarização do trabalho, e é isso. Então, só para voltar no que a Beatriz estava falando, e eu zoei ela ficou sem graça. Objetivar é você criar o coco e subjetivar. Não é você criar o coco. Não, é você criar o. Olha o idealismo de Hegel. criar um martelo. Criar um martelo é objetivar martelo. E subjetivar é o quê? É você pensar como você vai fazer esse martelo. Entendi. Voltando de alienação, é importante explicar como era a alienação de trabalho, no caso, né? Como era antes do capitalismo e como se tornou depois o capitalismo. Antes do capitalismo, as coisas eram feitas... Os dois ficam me olhando, eu fico sem graça. Vocês vão tomar... Olha pro chão. Antes do capitalismo, né, antes da industrialização, o trabalho era manufaturado. Não, porra. Ele era artesanal. O trabalho era artesanal. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou um sapateiro. Eu faço todo o trabalho que... Pra, no caso, montar um sapato. Eu vou, eu mato o boi, eu estripo o boi, eu fodo com o boi, pego o couro do boi, eu vou preparar o couro do boi. Zoofilia. dia. Eu preparo o couro do boi, costuro o couro do boi e faço o sapato, certo? Com a industrialização, esse trabalho muda. Por que, que os dois estão rindo? Ô, demônio! Eu vou parar de olhar pra vocês, eu vou ficar olhando pro chão aqui. Com a industrialização, o que, que acontece? Existe uma... Só dando um exemplo, né? Existe uma pessoa que vai matar o boi, outra pessoa que vai carregar o couro do boi até o sapateiro. O sapateiro, ele, digamos que um vai costurar, o outro vai arrumar de uma outra maneira, até que o outro dê, tipo, um... Tira a poeira de cima, sabe? Daquela... Como é? Passa graxa? Não é graxa que eles passam em sapato? Que é. Se pode aí, trouxa, né? Mas, enfim, o que isso quer dizer? Então, tipo... Ao mesmo tempo que o cara que matou o boi, ele não sabe fazer o sapato, nenhum dos outros sabe fazer o sapato. Por quê? Porque há divisão de trabalho. Então, por exemplo, você só sabe uma parcela daquele trabalho, você não sabe o trabalho como um todo. Então é isso que a gente chama de alienação, é que você não consegue produzir determinado material que você trabalha nele por completo. Por isso que, tipo, um cara que monta um carro, ele não pode fazer um carro sozinho, porque ele só sabe alguma pequena parte de montar um carro, ao mesmo tempo que o cara que eu dei o exemplo do sapato. Já tem a sensação de dependência, né? Você não consegue... Exatamente. Com a qualidade. Com a industrialização você fica dependente do que a gente já falou, né? Que seria o dos donos do meio de produção. Bom, passando o assunto à frente, o impacto que o marxismo teve ao longo da história até os dias de hoje é imenso. Sim, imenso. Sim. A gente teve. Teve um tempo que o Marx ficou vivo, teve a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi, na verdade, um laboratório, assim, pro Marx, tanto pros comunistas. Foi o primeiro levante, né? Assim. Se esperava uma revolução e a Comuna de Paris foi uma experiência única. Certo que não vingou, mas valeu muita experiência, eles escreveram muito. Marx escreveu bastante sobre a Comuna de Paris. Você também teve a Revolução Russa, antes da Revolução Russa. Uma revolução proletária, teve a Revolução Espanhola. Sim, sim. Você teve várias outras correntes do marxismo, Lenin, Trotsky. Influenciou não só na política, mas também na ciência também, porque tem muitos historiadores que eles são marxistas, né? Exato. Que eles utilizam desse mesmo meio que Marx utilizava de observar as coisas, eles utilizam da mesma maneira. Hobsbawm, Perry Anderson, no Brasil nós temos o Caio Prado... Existem muitos historiadores que eles são marxistas. Na nossa faculdade, então, tipo, a maioria dos historiadores que nós lemos, eles são marxistas. Por isso que a gente acaba incorporando muito. Thompson, tem muitos. Depois a gente passa mais desses autores pra vocês. E. Pode falar, eu esqueci o que eu ia falar. O Benedict Anderson também, o irmão do Perry Anderson, ele é marxista. E a questão, quando você falou da Revolução Espanhola, você falou da década de 30 do século... Século 20. 20, né? Sim. A Revolução Russa e a Espanhola do começo do século 20. Sim, aí a questão também, a gente vê outros movimentos, até mesmo movimentos feministas. Isso. E tudo mais nascendo, das mulheres livres, mas aí já é numa questão mais anárquica. Isso. Sim, sim. Porque, tipo, por ser um idealizador que acabou meio que... ele revolucionou, né? Revolucionou. Ele é um revolucionário. Pra ter noção do impacto do marxismo, Marx até fala, né, que a religião é o ópio do povo, começou a falar que o Marx é anticristão. Bem, isso já é outro assunto. O Marx, ele era ateu. Ateu. Mas, pra ver, o marxismo foi tão forte que na ditadura ele conseguiu influenciar a religião, que é a teologia da libertação, aqui na América Latina. Sim. O marxismo entrou no Vaticano, né? O Vaticano teve que expulsar a Pablo, Leonardo Boff, por causa, o marxismo foi tão forte que tentou misturar cristianismo com marxismo. Desculpa, eu esqueci de falar isso. Eu esqueci de falar uma coisa que vale a pena lembrar, que o Marx, ele... Falam que o Marx era historiador, e na verdade isso não é. O Marx, ele é um filósofo. Quem era historiador era o Engels. É que a gente foi meio falho e não fez um podcast explicando o que é história. Mas história tem muitas formas de se analisar. A gente vai fazer um podcast depois. Vamos fazer um podcast sobre a história. Tem muita coisa que a gente tem que falar ainda. Eu tô excluído. Não, você vai participar de todos. Você já tá não, poxa, você estuda as estruturas da protagonização humana. Puta, você deu o cérebro do adolescente que tava ouvindo essa porra. Não tô entendendo nada, agora tô entendendo menos. Por isso que... e tem outro mito que eu vou falar aqui, que muita gente acaba, assim, muitos dos pós-Marx, né, vamos supor, Lênin, Trotsky e galera e a companhia toda, muitos têm influência marxista, mas muitos que eles fizeram não é do próprio Marx, eles também têm a contribuição deles. Quer dizer, o Trotsky criou coisas também, criou outras ideias que não é do próprio Marx. Quer dizer, tem a diferença de marxismo e marxiano. Marxiano são ideias do próprio Marx. Marxista inclui Marx e inclui os outros marxistas. Então tem essa diferença. É, porque acontece a síntese, né? Então, por exemplo, tem a pessoa que lê o livro do Marx e ele vai interpretar uma coisa nova. Isso que é a síntese, né? Que é a junção de duas coisas, que no caso seria as ideias de Marx mais as suas ideias, que acabam criando uma coisa nova. E tem nova. Até também a questão do historiador marxista e do marxista historiador. O historiador marxista, ele é aquele que analisa, a vivência do homem, que é o que a gente chama em história de protagonização humana, né? Já pra ficar um pouco mais claro, tá? E... Puta, o que eu tô falando? História, então, marxista, né? Marxista. E aí, o que acontece? Então, é o cara que ele pega a base do marxismo... Pra base do ponto de vista da interpretação histórica dele. E tem o marxista historiador, que é aquele cara que acha que, tipo, Marx um deus. Marx é Jesus, vamos falar assim. Pessoal entende. Marx é Jesus. Que Marx é o Messias que veio falar a palavra. Entendi. Foda isso. É testemunhas. Marx, nosso que estás no céu, santo. Você vê que ele é tipo Jesus mais velho, né? Porque ele manteve a barba e o cabelo. Testemunhas de Marx Ová. Gostei. Tem mais alguma coisa que os senhores gostariam de complementar pra gente poder encerrar? Eu não, pelo menos. Eu acho que eu até falei demais. Lembrando que isso aí são alguns conceitos básicos do marxismo, do próprio Marx. Tem muito mais coisas, e isso dá pra aprofundar muito mais. Dá uma listinha agora de uma bibliografia pra aqueles que querem se aprofundar mais no assunto, né? Querem ler e tal. Tem a Introdução à Filosofia de Marx, que é até um livro em que ele explica o que é estrutura, o que é superestrutura, o que é mais ali, os conceitos mesmo da teoria marxista, mas assim, de uma maneira bem didática. Dando exemplos, não o do martelinho, né? Mas usando o exemplo da abelhinha para falar que animais não fazem história e não trabalham. Aqui isso é uma outra característica importante. Isso. E outro livro também importante, o Manifesto do Partido Comunista, do Marx, do Engels, muito importante também para você entender a base do marxismo. Outra obra também que é importante, tem um capítulo do O Capital, são 3 volumes. E separaram um capítulo, fizeram um livro, que é o capítulo 24, a Acumulação Primitiva do Capital. Também é muito importante você entender o que é marxismo. E um do Engels, que é do comunismo utópico para o científico. Do socialismo utópico. Do socialismo utópico para o científico. Sim. Também é muito importante, esperando esse salto e tudo mais. E, gente, quem quiser saber um pouco dessa questão do momento histórico do Marx... E como tudo isso influenciou, não dando só um aspecto e uma ênfase à situação da Alemanha, nem só a situação da Inglaterra, mas sim a situação da França ainda no século XIX e tudo mais, a gente pega pode pegar o 18 Brumário. 18 Brumário. De Luiz Bonaparte. Que é do Marx também. E o próprio Hobsbawm também serve, que acho que escreve acessível. Sim, né? Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista. O Perry Anderson é um historiador britânico, tudo mais, é um dos historiadores que a gente considera da escola marxista. deu aula muito tempo na Universidade de Londres, tá? E foi um autor que se preocupou muito com a questão da moderna, do desenvolvimento do Estado, e tem no primeiro capítulo a nota de rodapé número 10, em que fala sobre a questão do Estado, que até eu e o Matheus a gente estava discutindo. Foi uma discussão bem A nota de rodapé número 10 é a nota de rodapé que causa crise existencial em todo mundo. Então é isso aí, esse foi mais um Amixis Curso 2000, o curso mais bem bolado mais da bacana. Internet, o mais bacana, o mais engraçado. É isso aí, pessoal, vale a pena lembrar, eu vou lembrar vocês, muito mais os adolescentes que acham que vocês podem ouvir um podcast e não ir pra aula. Não faz isso, seu filho da puta, você tem que ir pra aula, ouviu? Pra não virar polícia militar. Não, vai, é bom, meu. Se você curtiu, conversa com seu professor e fala: ô, professor, ouvi um podcast sobre marxismo, tal, você tá com alguma dúvida, tal. Também tem alguma dúvida? Escreve aí nos comentários do Super Amixis que, se possível, a gente responde pelos comentários mesmos ou no próximo podcast a gente tenta responder. É isso aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Beijos. Bom, gente, beijo. Até a próxima. É isso aí. É isso aí, falou pessoal, tchau, até mais. Realmente, não sei se o que você chama de verde é a mesma cor que eu vejo. Além disso, a maioria continua exaltando luxo e a propriedade privada. Esquece que caixão não tem gaveta, e dessa passagem, aprendizagem é a única bagagem levada. Mas a criança tá sorrindo, só maraca dormindo. O panorama não anda, mas não por esse desesperador. Simples noção de que a maldade está viva, que os caminhos são lindos e é necessário caminhar. Se canta com força. Tell us.